Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra desde Selá, no deserto, até ao monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habite contigo os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez e da sua soberba, e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Porquanto Moabe clamará por Moabe, todos clamarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois certamente já estão abatidos, porque os campos de Esbom enfraqueceram e a vinha de Sibma. Os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a jazer e vaguiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei com o pranto de jazer a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceram. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Erez. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos de jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente.